Hoje a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz, deixo-me aqui onde a sombra se luz. Diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera pra gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento. Meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra seduz. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar. A vida que segue e não espera pela gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre nos iluminar. Sei que o melhor de mim está para chegar.